Eu ouço o som que faz a terra tremer. Eu ouço o som que faz o inferno inteiro estremecer. Posso sentir o cheiro de avivamento no ar. Eu posso sentir um novo som que vai chegar. Eu posso sentir o cheiro de avivamento no ar. Eu posso sentir um novo som que vai chegar.